E aí, Jagunçada Comprometida, segunda-feira, você já sabe, é dia de Pilha de Gibis, o podcast que já está escrito nas estrelas. Mais uma produção exclusiva do Arte Final, site onde você pode ouvir mais Pilha de Gibis e Sete Jagunços. Acesse www.artefinalhq.com.br. E como aqui tem compromisso, estamos de volta com mais um programa todo dedicado ao Super-Homem, o maior personagem dos quadrinhos norte-americanos, que completou 80 anos de vida em 2018. Assim, não é mais nenhuma surpresa para você que está aqui hoje comigo, ele que nunca plantou uma árvore, não escreveu um livro e não tem filhos, Marquito. É, não fiz nada disso ainda. Descubra o que eu vou fazer. E ao seu lado, o pai de uma imensa coleção de gibis não lidos, Vitor Azambuja. São os meus bebês. Meus bebês. Você vai mandar para outro planeta, né? Se o mundo acabar, eu vou salvar pelo menos os gibis, né? Pois bem, amigos e amigas, é nesse clima paternal que vamos falar da Maxsérie em 12 partes, O Legado das Estrelas, publicada originalmente entre setembro de 2003 a setembro de 2004. Não precisa fazer conta não, tá? A série parou em fevereiro de 2004, né, para dar aquela descansada. Essa obra foi concebida pelo Mark Waid com os garranchos do Lenny Francis Yu. Garrancho é foda, velho. Foi cometida pelo Lenny Francis Yu. É, teve esse crime aí, né? E você percebe que não teve... parou em fevereiro para descansar, né? Ou seja, ele não atrasou. Desenhista bom atrasa, né? Desenhista ruim que cumpre prazo, né? E não melhorou depois que parou também. Descansou pra nada, né? John Byrne ficaria decepcionado com essa sua afirmação. Mas ele tá acima do bem e do mal. Bom, essa Maxsérie, Legado das Estrelas, ela é mais uma daquelas releituras, né, e atualização que a DC Comics fez da origem do Super-Homem, né? Após aquela reformulação perfeita levada a cabo pelo John Byrne, tivemos aquela singela versão do Loeb, né, com o Seio, que a gente já falamos aqui. E teve mais duas, né? Uma do Jeff Jones com Gary Frank e a outra lá do Grant Morrison com Hagis Morales em 2011, que também já comentamos aqui num pilha. Bom, no Brasil, esse legado saiu em formato de minissérie, com duas edições por vez, né? Entre maio e outubro de 2004. Foi um lançamento globalizado, né? Logo que estava saindo lá, começou a sair aqui. Dois anos depois, né, a Panini lançou o encadernado, que por muito tempo fez a alegria aí de daqueles sacanas do Mercado Livre. E somente agora, em janeiro de 2018, foi que saíram dois encadernados pela Eagle Moore, né? Como a Panini vem republicando um bocado de coisa do Super-Homem em formato de luxo, né? Talvez tenha essa esperança aí que um dia essa série, ainda esse ano, quem sabe, que eu acho muito difícil, veja a luz do dia. Porque o problema é o tamanho, né? Porque o encadernado da Panini, esse primeiro, tem 300 e poucas páginas. Tanto que a Eagle Moore lançou em duas partes, né? Então a gente fica sempre aí a esperança que esse material volte para acabar com essa palhaçada do Mercado Livre. Bom, Marquito, você que adora essa história, fale dela pra gente. Cara, eu tenho a minissérie da Panini, eu tinha, não sei se eu acabei vendendo depois que eu comprei a da Eagle Moss, né? Reli agora pra gravar. Ela até envelheceu bem, a história em si envelheceu bem. Foi uma tentativa, como você falou, como mais uma origem, né? Mais uma versão da origem do Superman. Foi uma tentativa de meio que misturar a origem mais clássica com as versões do Byrne, né? Porque ele volta com aquele elemento de que o Lex Luthor conheceu o Clark em Smallville, né? Conheceu o Clark na adolescência. Mas nesse caso aqui foi para tentar aproximar com o Smallville, né? Que tava fazendo sucesso na época, foi o seriado mais longevo, né, de baseado em quadrinhos que a gente já teve. Smallville, se eu não me engano, teve 10 temporadas. E em Smallville, o Lex Luthor era o personagem mais interessante, né? Principalmente ali no começo, que eu acho que era o que todo mundo tinha assistido, era o começo da série. Depois meio que abandonaram, né? Todo fã de quadrinho começou a assistir e depois começou a abandonar a série, porque ela não era essas coisas todas. E aqui ele traz esses elementos, principalmente do Lex Luthor conviver com um jovem Clark. E essa, pra mim, talvez seja o maior acerto e o maior defeito da minissérie, porque quando o Mark Waid trouxe o Lex pra Smallville, ele meio que esqueceu os outros coadjuvantes da cidade, né? Só aparecem os pais do Clark. Praticamente não aparece nem a Lana, nem o Pete Ross. Eles não aparecem. E são elementos legais da mitologia do Superman. Praticamente não, né? Eles não aparecem. Não aparecem. Numa fotografia, né? Na casa do Clark. A Lana é mencionada, né? É só mencionada. E mostra também aquela busca do Clark, ele também não sabe exatamente de onde vem, né, porque mostra toda aquela cena clássica que volta com aquela história de que ele não foi um embrião colocado na nave, né, pra ele nascer em solo americano, ele foi mandado bebê, então ele nasceu realmente em Krypton. Mas só que aí ele ainda não sabe, ele na nave ele descobre lá aquela enciclopédia Barça de Krypton, que mostra toda a história de Krypton, mas ele não entende a língua, ele só lê as figuras, né, como diz o... Leitor médio brasileiro. mais ou menos isso. Não, ele é um leitor médio porque ele é o cara que pega o livro e não sabe nem o que fazer com ele, né? Porque ele passa o quê? 20 anos pra descobrir como é que mexe nos negócios, né? É, 25 anos, né? E tudo acontece quando ele faz 25 anos. E ele tem toda aquela coisa de querer conhecer o mundo, de se descobrir viajando pelo mundo e saber qual é o papel dele na Terra e tal. Então... Isso são as coisas mais interessantes dessa minissérie. A atualização foi até bem, bem legal. Agora, eu acho que eu sou o único aqui que gosta dos desenhos do Will, mas aqui nem eu consigo defender ele, porque tem cada painel bizonho que ele faz e é engraçado porque... eu lembro que essa minissérie, quando foi para ser lançada, ela foi muito ripada, né? Porque, pô, Mark Waid escrevendo uma origem do Superman, aí colocam o Yu, que tava em ascensão na época, e ele vai e comete isso, cara. Os desenhos são muito ruins dessa edição, mas a história do Waid consegue equilibrar isso, e aí acaba passando inofensivo a minissérie. Não passa não, velho, porque eu lembro que na época eu fiquei muito empolgado com isso do que você falou, do Wade escrever ou atualizar, no caso, né, a origem do Super-Homem, e quando o cara bota o Wii U pra desenhar, porra, é mesmo que você, sei lá, comprar uma BMW 1.0, né? Eu lembro do Lenin Francisio tá em ascensão, como o Marcos falou, mas eu acho que ele desenha melhor que isso. Ele, naquele superior do Mark Miller, tá bem melhor. Tem até algumas páginas a lápis nos extras do encadernado do superior que a Panini lançou, que mostra que ele sabe desenhar. Eu não sei o que aconteceu aqui nessa história. As capas são bonitas. A arte interna, ela oscila, né? Em alguns momentos ela tá pior. Ela nunca chega a ficar boa, mas em alguns momentos ela piora bastante. Não sei se foi a pressa, se era muita coisa. Não tem nada visualmente que chame atenção na história, né? Talvez os designs dos kryptonianos voltando, puxando uma coisa mais pra Era de Prata, né? Mas também não achei nada demais, parece uma escola de samba isso. Não tem nada assim que chame atenção nessa história pela arte, sabe? O Clark é horroroso, pior que o Clark do Tim Sale, que a gente comentou, né? Quando gravou sobre as quatro estações, ele tem toda aquela cena da mãe dele ajudando ele a se vestir para não chamar atenção, né? Justamente porque ele chama muita atenção. Mas antes disso ele já era feio. A cena que ele aparece na África lá sem camisa, tem uma que ele aparece que os dentes são maiores que os nariz dele, né? Não sei qual foi o problema da anatomia aí. Realmente, eu acho que a arte prejudicou, e eu acho que por isso que eu não tinha uma boa memória dessa história. Eu acho que por isso, pela arte, não tem me agradado desde aquela época, e hoje não me agrada mesmo. E pela questão deles colocarem Smallville nos quadrinhos da série, né? Como o Marcos falou, eu tava com uma bronca muito grande na época por isso. Porque eles descaracterizaram completamente o Superboy, né? O Connell. Bem nessa época, com a revista dos Titãs, do Geoff Johns. Para transformar ele num personagem mais parecido com o Clark de Smallville da série, né? E então eu já tava com uma bronca com essa história de Smallville invadindo os quadrinhos, até porque a série a primeira temporada é passável, depois não tem nada que vale a pena, né? E eu achei totalmente necessária essa história do Clark conhecer o Lex em Smallville. É um elemento que não é da série, da era de ouro ainda, né? É um elemento clássico, sim, o Clark e o Lex em Smallville, né? Vem lá das histórias do Superboy, o Superboy original, que era o próprio Clark. Mas eu achei que não acrescenta nada, sabe? E que eu me lembro, assim, do que eu li depois de Legado das Estrelas, não acrescentou nada mesmo, porque o Lex faz de conta que não lembra do Clark, o Clark meio que evita o Lex pro Lex não associar que ele é o Superman, né? E fica tudo por isso mesmo, sabe? Mais uma coisa de ser o Lex, o cara que descobre a Kryptonita, que descobre a origem do Superman, é ele que conta pro Superman o que aconteceu com o Krypton, né? Que ele é de Krypton. Depois o Clark até vê, assim, lá na máquina do Lex, os pais dele, descobre que o nome dele é Kal-El. E isso é uma outra coisa que eu não gostei também, porque fica... Apesar do nome que deram no Brasil, que é Legado das Estrelas, em inglês é Birthright, né? Que seria direito de nascimento, né? Uma herança, alguma coisa assim. Parecido com Legado, né? Eu achei que isso afasta um pouco ele da origem kryptoniana dele, né? Mas, relendo essa história, eu já gostei bem mais, viu? Eu não tinha uma boa lembrança dela, não lembro que eu não gostava. E ela realmente não pegou, assim, não é uma história que os fãs considerem como uma origem definitiva do Superman. Depois a DC até lançou uma do Geoff Johns, né? Origem Secreta, retomando vários elementos da Era de Prata ainda, né? Antes do John Byrne, que não é melhor que essa aqui. Mas relendo, assim, eu gostei. Eu acho que dá uma boa atualizada. Talvez eu não tenha gostado na época, porque é um Superman muito moderno, né? É um Superman jovem já nos dias de hoje, daquela época, né? E aí eliminaria todo aquele passado dele. Mas hoje, assim, que essa história já tem quase 15 anos, dá uma modernizada legal. Toda a questão da tecnologia está contemplada. Até os próprios conceitos que ele usa, eu relendo, eu postei agora, durante as eleições, algumas cenas, né? Pra mim, o Mark Waid foi um visionário, né? Toda a questão, não vou falar das eleições do Brasil, tá? Vou falar das eleições dos Estados Unidos. Toda a questão das fake news, discurso do Trump, que ajudou ele a se eleger. O Mark Waid é um opositor, né? O Trump. Isso tudo tá aqui, sabe? Ele mostra como o Luthor usa manipulação da opinião pública, manipulação de notícias e tal, como uma arma contra o Superman. Eu achei isso muito interessante ver isso escrito 15 anos atrás. Então, meu comentário sobre essa edição hoje é bem mais positivo do que seria quando eu li na época, que eu acho que eu ainda era muito guri para ler isso. Então, o verdadeiro visionário é o Mark Waid, não o Zack Snyder, né? Mas é isso mesmo. Isso ninguém tem dúvida, né? As melhores partes do filme do Zack Snyder, do Homem de Aço, lá, que é o único que presta dele no DC, fora o Watchmen negócio. As melhores partes lá do Homem de Aço, ele roubou do Mark Waid. Né? Olha, só uma coisa, você está errado. O Homem de Aço não presta, não é legal. Não tem parte boa, né? A parte boa é não assistir. Não, mas voltando, essa parte também do Lex, dele conhecer o Lex, eu também. Assim. Eu entendo, né? Porque isso é óbvio que foi uma ordem, ó, coloca isso daí. Aproxima o máximo da série que é o que tá fazendo sucesso. Isso é óbvio que aconteceu, né? Aconteceu lá atrás com a morte, né? Com as aventuras de Lois Clark, e vai acontecer com o Smallville também, né? Faz sucesso, é o que chama atenção. Talvez aumente as vendas do GB, bota isso daí, né? Então é óbvio, né, que eles iam fazer isso, que eles iam mandar o Mark Waid colocar essa, pelo menos isso, né, e tanto que, assim, acontece muita coisa em Smallville também, né, tem uma parte muito, até relativamente grande acontecendo em Smallville, não é tão grande você pensar que é uma minissérie em 12 partes, né, mas tinha muita coisa acontecendo lá, então, tudo por flashback, né, mas acontece muita coisa lá, então tem essa amizade aí também, que, assim, é isso que você falou, né, não serve pra nada, não vai a lugar nenhum, não faz diferença, sequer tem aquela tensão, né, eita, será que ele sabe, será que ele vai perceber, isso tem um comecinho lá do Clark, mas isso você esquece rapidinho, né, não faz diferença se ele vai descobrir ou não. E além disso, tem um problema aí, pelo menos pra mim, que passou despercebido, é o porquê, porra, o Lex foi fazer em Pignópolis, né? Assim, não faz o menor sentido. Parece que foi o pai que mandou ele pra lá, sei lá, de represália, ou sei lá que porra foi, eu não entendi. Ele fala que ele arrastou o pai dele pra lá, porque descobriu aquele pedaço de kryptonita lá. Na série, em Smallville, tem essa história aí, caiu um monte de kryptonita lá, coincidentemente, onde caiu o Clark, caiu também um monte de kryptonita, né? Tudo nos primeiros anos da série girava em torno dessa chuva de meteorito, como eles chamavam, né? Que era um meteorito de kriptonita. Todo mundo ganhava poderes pela kriptonita. Gerava um monstro da semana, né? Que as primeiras temporadas de Smallville tem muito isso, né? De monstro da semana, né? Que era o que prestava, porque depois vocês começam a querer contar uma história, olha. E eu acho que foi um pouco isso, assim, também, nessa história, dá a entender que o Lex, ele continua sendo um empresário, né? Em nenhum momento diz no que o pai dele é empresário, mas beleza. O pai dele também era um elemento importante da série, né? E esse personagem que aparece aqui como pai dele é um personagem visualmente parecido também. Reescreve aquela origem lá da biografia não autorizada, né? E aqui nesse Legado às Estrelas ele tem um interesse nos alienígenas, né? Ele é um exobiólogo, né? Tá aí, mas por que ele vai pra escola então? Ah, cara, porque, né, se ele tá indo pra uma cidade do interior, tem que ir pra escola. Imagina, como é que você vai contar uma história de um adolescente dos Estados Unidos se não for no high school? Se não tiver um prom no final. Mas a Marta fala que ele é mais velho, que ele parece ser mais velho. Ele bem mais velho, inclusive. Não, ele fala que ele é mais velho, mas ele escreveu alguma coisa muito complexa na prova de aptidão lá e mandaram ele pra uma série abaixo, porque não entenderam. Ele passa o tempo todo assim, né? Mas realmente não faz sentido, né? Um cara que nem o Lex frequentar a escola não tem o menor sentido, né? Eu acho que essa parte aí o Mark Wade teve que engolir mesmo, porque isso aí não foi ele que escreveu, cara. Não, ele fez a pulso, né? Tem que fazer, vou fazer qualquer merda aqui, né? Mas enfim, tem uma coisa, tem duas coisas que eu gostei muito, né? A primeira é o fato dele não deixar os pais como dois velhinhos acabados, né? As portas da morte, né? São pais numa idade mais compatível com o que a gente tem hoje, né? De você ter, sei lá, tiver um filho com 30 anos de idade, por exemplo. Então tá uma idade, ele deve ter ali entre seus 50 para 60 anos, né? E o fato dele ter utilizado muito, se aproveitado muito do clima pós 11 de setembro, né? A série de setembro de 2003, ou seja, exatos dois anos depois do atentado. Ele usa isso muito bem no começo em Metrópolis, né? Quando o Clark chega em Metrópolis, tem todo aquele treinamento do exército, né? Na cidade, você vê a galera vendendo máscaras de gás na rua, né? É uma coisa assim, como se fosse uma coisa muito comum. Todo aquele clima de terror. Ele explora isso muito bem no começo, né? Aquela parte dali da África, uma coisa de atentado. Ele usa muito bem esse coisa da África, né? De atentado por poder, briga de família. Família, né? Uma etnia massacrando a outra, e usa esse pós 11 de setembro muito bem também no comecinho de Metrópolis, né? E toda a série também, né? Como isso que você falou, essa aproximação que ele faz visionária, né? Do Lex Luthor com o Donald Trump, né? De como ele aproveita esse clima de terror para se aproveitar do exército, para lascar com o super-homem, né? Ó, é uma ameaça externa, sabe? Ele não fala mais nesse sentido, né? Uma coisa externa aos Estados Unidos, né? Então isso aqui é uma ameaça a gente. Então ele se aproveita muito bem desse clima aí de medo que tava na época, né? Que a gente se lembrar muito bem. A gente nasceu aqui todos nos anos 80, mas a gente é muito longe, né? Aquele medo que existia de uma guerra nuclear ali, Estados Unidos e União Soviética, no finzinho da Guerra Fria, né? A gente pegou isso muito. Isso é uma memória muito longe de nós, né? Mas esse 12 de setembro é muito vivo, né? A gente lembra como era o inferno que era, né? Esse negócio você viver, aquele monte de notícia direto dos Estados Unidos, do povo com medo de um atentado, o que ia acontecer, do que podia acontecer, e aumentando a segurança, você entrar no aeroporto, no inferno, todo esse tipo de coisa, e eles exploram isso muito bem, né? Isso ficou, essa parte da atualização ficou legal, mas você pode pensar, e não tá datado, né? Porque continua uma coisa muito atual, né? Assim, não aconteceu outra coisa nesse sentido, mas continua toda essa paranoia, né? Todo esse negócio de como o exército interage na sociedade, né? Isso eu gostei desse pedaço, assim. E depois, a parte da tecnologia também, né? O Planeta Diário não é um jornal somente impresso, né? Ele fala lá muita coisa também da internet, né? De como eles usam a internet para fornecer notícias, né? Então não fica aquela coisa de vender jornal de papel ainda, né? Tá bem no meio dessa transição, né? Da queda brusca do venda de jornal em papel e o uso da internet para fazer notícias. Então essa parte aí ficou legal. Tem uma cena. Essa história ela peca um pouco por não ter tantas cenas memoráveis assim quanto você esperaria de uma origem do Superman, né? Lá pelas últimas edições, até eles tentam dar uma mudada nisso. Mas tem uma cena da edição 10. Que ilustra bem essa questão do contraste do Superman clássico com a tecnologia que o Wade já tá trabalhando, que era da época, né? Tô falando de 2004. Que é ele trocando de roupa atrás de um outdoor, né? É a primeira página. da edição 10. Ele trocando de roupa atrás de um outdoor, e o outdoor é um cara saindo de uma cabine telefônica, e na verdade é uma propaganda de uma rede de celulares, dizendo, né, que seu celular falhou, vai no telefone da esquina e liga pra Metrocel pra pedir um celular novo, né, quer dizer, é aquela cena clássica do Superman trocando de roupa numa cabine telefônica, não tem mais como fazer isso, né, hoje em dia, cabine telefônica é uma coisa que quase não existe, aí eles deram esse jeito de manter isso, eu achei até interessante por parte do Lênio Francis Yu. Até acho que nessas últimas edições ele dá uma melhorada também. É, mas eu achei bem, bem interessante mesmo. Na época, como eu disse, eu não gostei. Eu, quando reli, eu fiquei com a mesma impressão sua. Eu lembro que eu tinha uma visão bem, bem ruim dessa minissérie, na verdade, sabe? Tanto que eu até relutei muito pra começar a reler, que eu não gostava, mas essa leitura que eu fiz agora, ela me desceu bem mais, né? Tem que tirar também o chapéu pro Wade, que é uma coisa que nós, pelo menos eu insisto muito nessa questão nesses últimos anos, que é o fato de que maxi-série em 10, 12 partes é inviável hoje. Ninguém sabe fazer mais, né? O Wade consegue fazer. Você pode não gostar da história em si, mas é uma história que ele prende as 12 partes. Você não vê ali uma coisa muito destoante, né? Você não tem ali, sei lá, a sexta edição, não acontece nada, né? Para contar uma outra coisa que não tem nada a ver, e isso não vai, lá na frente, vai servir para nada, sabe? Então é uma história bem, bem concisa, é uma história que você consegue ler essas duas edições numa boa, sabe? Ele segura a onda nessas duas edições. Mesma parte do Lex em Pequenópolis é maçante, né? É meio chatinha ela, mas ela tem lá seu propósito, né? E também tem uma coisa ali que ele, o Wade, assim, na minha percepção, ele meio que tenta dar uma humanizada, né, no Lex Luthor, né? Ele meio que tenta fazer aquilo que o Jones faz, né? Daquela melhorada na imagem do vilão, né? Mas você vê que lá na frente ele chuta o balde. Ah, esse cara aqui, eu tô tentando mostrar esse lado aqui humano dele, né? Mas você sempre vê que ele lá, mesmo em Pequenópolis, ele é um cuzão, né? Ele fica puto com o Clark do nada, fica puto com todo mundo. Então ele tá tentando humanizar o cara, mas tá ao mesmo tempo mostrando que não. Ele é assim porque ele não presta mesmo, né? Mas tem esse negócio de ser uma história longa, o Wade conseguiu fazer. Porque você pensar, vou repetir de novo, o Espião Milagre do Tom King, não segura a onda as duas edições. Vocês estão falando aí do Doomsday Clock também, do John, não tá segurando a onda, né? Então ele conseguiu fazer um negócio longo que funciona do jeito que ele se propôs, né? Pois é, e uma das coisas que eu acho bem legal nessa mini, ou melhor, nessa maxi-série, é justamente aquele meio pro final, quando o Lex consegue fazer aquele clima de tensão e de terror em relação ao Superman, né? Porque ele cria a história de que o Superman é um meio que um batedor para uma invasão alienígena, né? Apesar do Clark saber que, assim, ele, né, não tá fazendo aquilo, mas ele fica na dúvida se ele realmente foi enviado dessa forma, né? Porque ele não conhece nada da origem dele. E tudo aquilo que o Lex faz de contratar ator, aí depois no finalzinho explica, né? Porque o Lex conseguiu captar o sinal lá de um moribundo Krypton, né? Que inclusive é o próprio Lex que fala para o Superman que Krypton não existe mais, que o planeta explodiu há muito tempo e que ele é o último da raça dele. E faz todo aquele clima de terror. E aí o Superman tenta ali, um por um, acabar com aquilo. Só que as naves lá, as coisas são todas movidas a kryptonita. E ele não sabe o que tá acontecendo, né? E tudo isso é muito legal. A forma como o Superman consegue reverter aquilo e fazer com que o povo volte a acreditar nele. E o final também, eu achei o final... É brega, mas tá até um clichê, mas é muito legal que ele consegue de alguma forma, com os aparelhos lá do Lex, ele consegue uma comunicação com os pais, e ele fala que ele tá bem, né, e volta lá pra primeira edição. Isso é muito legal, é brega, é clichê, mas é bem interessante. Não, isso ficou legal mesmo, sabe? Ele conseguiu fechar o ciclo, né? Essa ideia funciona, né? Do Lex conseguir captar o passado, né? Lá de Krypton. Você pensava que tá muito distante, então tá chegando agora, né? De como o tempo funciona no espaço, né? É completamente diferente do que funciona na Terra. Então isso ficou convincente. Ele não explica, ele não fica perdendo tempo com conceito científico maluco tentando explicar isso, mas fica bem incrível. e fez esse ciclo, né, do começo da primeira edição, que é um tirada linear, né, não é aquela bagunça que é do Morrison, né, que começa de uma coisa e depois para pra voltar pro foguete e para pra destino de Krypton, depois volta pro presente. Ele segue linearmente, né, ele vai já... A primeira edição é a destruição de Krypton, né? Aí, nessa parte de Krypton, é que tem uma coisa que não gostei, né? O Jor-El dele é muito chato, velho. Que bicho chato da porra, fica todo mundo... É covarde, né? Ah, será que eu mando? A Lara fala, meu irmão, manda essa porra, velho. Manda logo esse caralho embora e acabou, velho. Se ele morrer, morrer, vai morrer mesmo. Se ele fica aqui, vai morrer. Se mandar, talvez ele morra. Faz o quê, né? Pois é, se não é a Lara pra encher o saco. Bicho, ele é muito chato, tá? E tem isso que você falou no começo, né? Que ele é um nenenzinho. Inclusive, o Yu desenha, se você olhar na parte de baixo do neném, ele já tem um dentinho, né? Então ele não tem aí menos de 3 meses, né? O P-Hyper já apareceu um dentinho. Então já é um bebê CD mais durinho. Não é aquele bebê recém-nascido, né? Já tá com uns 3-4 meses no mínimo. E tem também aquela coisa que o Morrison reaproveita, né? Que eu acho que é uma merda, que é o Jor-El dizendo, vou mandar ele pra um planeta que tem uma gravidade menor e o Sol deixa ele mais poderoso, né? Vou mandar ele pra dominar tudo, né? Que é bem o Jor-El filho da puta, que é o que o Morrison reafirma também. Uma coisa também bacana dessa minissérie é que ela não fecha a questão em algumas coisas. Por exemplo, o grande confronto da minissérie lá nas últimas edições do Superman contra os soldados do Lex Luthor. Mas você pensa, isso não é confronto, né? Ele ganharia facilmente. Aí eles mostram que, na verdade, eles estão sendo movidos a Kryptonita e o Lex está irradiando Kryptonita na cidade, né? Como uma forma até de projetar os hologramas, porque a invasão ela não é de verdade, né? Ele joga mais ou menos 10% da frota é de verdade, toca o terror, mas o resto é fake news, né? É holograma, é relato que não existe, é pra deixar a população em pânico mesmo. E aí isso diminui o poder do Superman. Então a gente não vê o Superman no auge do seu poder nessa missão. Não, o Superman tem menos poderes agora nessa versão. Não, tá prejudicado pela Kryptonita. Então ele estava tentando fazer desse Superman o Superman lá pré-Novo 52, né? O Superman bem mais poderoso que a gente já conhecia, porém enfrentando uma ameaça que talvez não fosse do mesmo nível que ele, né? Porque é o Superman em começo de carreira. E ele dá um upgrade nos poderes, ele aproveita um pouco aquela fase do Superman elétrico. Não sei se vocês lembram que no Superman elétrico ele ganha os poderes de enxergar, né, ondas de energia, espectro eletromagnético. Não é só a visão de raio-x e visão de calor, né? Mas se não me engano, depois que ele deixa de ser o Superman elétrico, ele perde esses poderes. E aqui o Wade incorpora isso, né? Ele enxerga até mesmo ele diz que as coisas vivas têm uma aura, né? Que ele enxerga. E que quando as coisas vivas morrem, é muito feio, fica muito escuro. Porque ele sempre enxerga aquilo, né? Por isso até que ele é vegetariano, por isso que ele é um grande defensor da vida, né? Tem até uma cena muito bonita que ele tá protegendo um cara lá, o político africano, né? De um atentado, e esse cara morre, e ele vê essa aura deixando, né? Isso eu acho que o Lennon Francis Yu conseguiu retratar bem, assim. Então é bacana a maneira como ele dá essa atualizada no Superman, mas é bem sutil, assim, é só uma pincelada, não é uma coisa que você precise fazer um retcon lá nas histórias que estavam saindo na época pra funcionar, sabe? Isso aí ficou muito legal, esse negócio da aura, eu gostei muito, assim, porque aproveita para incorporar esse lado humanista do Super-Homem, né? Tem toda a formação da família, isso também fica claro, né? Como a família o ajudou nisso, que é uma coisa que falta no Morrison, né? Os pais estarem mortos, você perde todo esse vínculo familiar que ele tinha, né? Então aqui você fica bem claro como o pai e a mãe foi importante nessa formação dele, né? Assim, tem um conflito lá com o pai, né, que o pai... Não é aquele conflito de filho saindo de casa, né, indo morar em outro canto, existe esse conflito, o pai não aceita esse lado dele, que isso parte dele, né? Ele se vê que tem uma pessoa poderosa e quer fazer, e vê que o mundo tá se despedaçando, todo aquele conflito na África, e ele pode fazer alguma coisa e ele se sente um inútil, né? Que ele podia modificar aquilo, mas não sabe como fazer, né? O pai é meio que contra isso, a mãe dá muito apoio, então ele tem esse conflito aí com o pai, que é muito bem resolvido também, mas ficou muito legal essa parte da aura. E o próprio, para não dizer que o Yu é um lixo completo, né? Ele faz uma homenagem à primeira capa, né? Lá na África, né? Ele empurrando o carro, né? Isso ficou legal também. Esse painel é sensacional. Esse talvez seja o melhor painel de todo o gibi. É aquela homenagem a Cap levantando o trator na África. E toda essa primeira parte dele na África é interessante, né? Mostra bem a personalidade do Clark e como ele quer ajudar as pessoas. Ele viaja fazendo freelance para vários jornais, né? O pessoal já conhece mais ou menos ele. Só que ele mesmo fala, quando o pessoal começa a descobrir quem ele é, ou como ele age, né, que ele é uma coisa diferente, ele tem que sair. E é até estranho se você parar pra pensar que se ele agiu durante tanto tempo, e ele mesmo fala que quando o pessoal descobre mais ou menos o que ele é, ele tem que fugir, como que quando surge o Superman, o pessoal que já conhecia ele antes não associa, né, ou não fala, ou sei lá, não expõe a identidade dele, né? E a Lois vai atrás, tá pesquisando ele há muito tempo, baseado nisso, né? Ela já sabe desses feitos de uma pessoa misteriosa, de algo misterioso ao redor do mundo, né? Então é uma coisa que não é local, né? Uma coisa que já tá se expandindo via Lois Lane. Isso ficou legal também, né? Como a Lois Lane tá em busca do Super-Homem antes do Super-Homem existir, né? Então quando ele surge, não é uma surpresa pra ela. É a surpresa, a figura em si, mas não o que ele está fazendo, né? O que prova, mais uma vez, que a Lois Lane é a melhor repórter do mundo, né, bicho? É, mas ela desconfia. Primeiro colocou lá. Ela olha assim pra ele e fala, olha. Aí ele vai falar, não. Ele zoa ela no final, assim. Ele diz, o Superman, ele fala alguma coisa do Superman. Ela, como é que você sabe? Ele me contou, você já notou? Não, ela pergunta, né? Isso aí o Superman te contou? Ele diz, claro que não, né? Você já viu que a gente nunca tá junto no mesmo lugar? E ela, pois é, já notei. Ele fica zoando ela, né? Tipo, só eu. Trouxa. Não, e o pior, só um parênteses aqui, eu tava lendo aquele encadernado do Jill Kane, que a Panini lançou, e tem uma história que ele fica sozinho com a Lois, hein? A Lois fala assim, claro, eu queria lhe perguntar uma coisa. Você é o Super-Homem? Ele, não, Lois, não sou ela. Ah, tá bom. Pois desconfia, ela sempre desconfiou, né? Descobriu ainda, mas desconfia. Isso me lembra aquele sketch do... Uma das poucas coisas boas que saiu do Batman vs Superman é um sketch do Jimmy Kimmel. Que o Jimmy Kimmel tá naquela cena que o Bruce encontra o Clark pela primeira vez no filme, ele tá passando e diz, seu Superman. E o Lex chega, e aí o Jimmy Kimmel, esse cara é o Superman, e o Lex, claro que ele não é o Superman, o Superman tem a visão perfeita, e o Clark usa óculos, por que que o Superman usaria óculos? É muito bom, é nesse nível, né? Óbvio que não é o Superman. Muito legal. Melhor coisa de Batman vs Superman, realmente. Bom, se já estamos contando piada e falando de Batman Superman, acho que é hora da gente encerrar, não? Melhor acabar antes que descambe, né? Só um comentário que pra gente retomar muito rapidinho é esse ponto, né? Como eu acho que foi uma das primeiras minisséries, não foi a primeira a ser adiantada, mas foi uma das... A própria morte foi adiantada na época pelo Abril, né? Mas é interessante que essa minissérie, ela saiu quase que simultaneamente, né? Com os Estados Unidos, tamanho o hype que tava em torno dessa origem. E como ela é atemporal, ela quase... precisava combinar com o que tava saindo na época, né? Não, quase então... não. Ela saiu ao mesmo tempo. Quando tava saindo aqui, não tinha terminado lá fora ainda. Então, foi uma coisa que marcou bastante, assim, por incorporar esses elementos de tecnologia, esses elementos pós 11 de setembro, da mitologia do Super, né? E por também, para nós, leitores brasileiros, ser já um prenúncio de uma era nova, sem tanto aquele atraso cronológico, né? Que a gente tava sempre algumas temporadas atrás, né? Mais alguma coisa? Então deixa eu fazer o nosso velho jabá que você falou no começo. A gente já tá chegando no final do ano. Teremos mais dois programas, né? Do nosso especial do Superman, né? Então vai vir coisa muito boa ainda. Vamos tentar fechar com chave de ouro esse ano. E já estamos preparando o especial do ano que vem, né? Se conseguirmos sobreviver até lá, também tem personagem famoso fazendo aniversário ano que vem. Tex, e já, né? Estamos... fazer uma edição de Tex pro mês ano que vem. Não, por favor, quem dera. Não faça isso. Ou seja, vamos reduzir, vamos falar menos de Tex, vai ser só uma vez por mês. Bem isso mesmo. É isso. Eles estão tentando me expulsar do podcast, mas não vão conseguir. Veremos. Bom, senhores, é isso. Então, até uma próxima com mais Pilha de Gibis.